Bruno 612, apenas confirmando, vai aguardar a nave da companhia, ok? Canto em 567, prossiga. Em coordenação 360, 3567. Salve Salvador, objeto 6720. Objeto 6720, informação em curso November, Galeão 360, só um instantinho, cópia. Prepare a saída da Eulia da Bridge, aguardando. Aguardo, já. 11 horas agora, 1.300 pés abaixo, poderia confirmar o tipo de equipamento? É o helicóptero que está sobrevoando aquela área. Ciente, o Chaneleão do 43 está interceptando o localizador. Chaneleão do 43, completa a aproximação, Chaneleão Torre 1-1895, tem um robô. 1-1895, obrigado, boa tarde, até daqui a pouco. Todo 601, livre, final IED, informe no localizador, desça para 2000 pés. Ok, chegaria localizador, livre no 2000, 1-1601. Azul 4206, desça via para 2000, ajuste no 096, informe no localizador. Via para 2000, 1-0-6, azul 4206. Portugal 022, will you contact club level 350? Zero point level 350, Portugal 022. Salvador, boa tarde, a Xandé 61 no 43, levou você escuta. Oi, senhor, caminhão 43, Maxilia Alfa, repórter antes da Júlia, para ingresso. Alfa, repórter antes da Júlia, para ingresso, a Xandé 61 no 43. Meu, prossiga para o farol Itapuã, aguardando transferência de comunicações, só confirmando ao POB. 7. Meu operador, eu deixo a minha torre agora, 118.95. 118.95, graças a Deus. Azul 4206. 4206, minha torre 1895, tomou pouso. 1895, azul 4206. Portugal 022, contact NAS Defense, frequency 126.85, inform able 125.45. 12685, enable 12645, confirm. Segundo 01 via Alfa, aguardando antes da Juliette para ingresso. Alfa e aguardo antes da Juliette, estou no 601. Próximo Juliette, vai chamar até a 1 no 43. Mantenha a posição aguardando, chamando no 43 antes da Juliette. Mantenha a posição, o Zero vai ser. Índia e Alfa, ponte temperatura em 1186, correção 1118, decimal 95. O time entrou no 0 no 6, tem um bom voo e boa noite. Parte Índia Alfa, a porta maratona 856, cruzando 2000 na saída Pucacaju. Boa, gol 256, contato radar, suba para o 390. 390, gol no 856. No 43, tá, visual para Rebanho já está aparecendo próximo ao travé de Portão 08. De passagem ao Rebanho da Sã, o Chinema no 43 após prossegue via Juliette para o Portão 09. Faz a passagem do Sã, segue 409, também deu 1. Pego a Bianca, Juliette para o 4, boa nome é 01. Salvador é do 4206, bro. 06, taxi via Alfa, importância da Juliette para ingresso. Via Alfa, porta antes da Juliette, é do 4206. Tá, 273, a sua identificação, décima via Bonfi, para 2016. Via Bonfi, 16, boa, 273, 0000. Juliette, portão 03. Juliette, portão 03, 04206. Beca do saneamento, posição 612, é o F6720. 720, chame táxi. 2-1-5, táxi 720. Chama Recife, e agora? 12685, alterna 12545, voo 1856. 2685, 2545, 256, boa. Boa noite, 567. Boa noite, 567, 360, redar boa vigilância. Sente. O 415 mantém o nível 140, serviço radar terminado, chama agora ele ao 120, decimal 1, 5415. 5415, uma boa noite. Meu Mike é com Juliette pra você. Que é com Juliette, acendo o transponder 0224, identifique. Juliette, recebido 045, a resposta é para iniciar a descida. Ajuda, Juliette. Ok, atingiu 557. Gol no 273, descendo para 2000, 2016, autorizado ILS, reporte estabilizado 273. No ponto ideal, desce para 2.500 com ajuste no 0 no meio na curva da rotatória. Marque a Juliette. Então, 3.567, chama Recife agora, 1.288, alterna 1.260. Então, 3.567. 2.288, 1.260, 3.567. Boa noite, 7620. 720-360 da El Vigilante. 360 da El. Autorizado em uma planta da El. Autorizado. Autorizado, 6720. Na planta da El, 360. Sete passou Duna, chama a torre 118-62. 118-62, 273. Confirmando, 118-95, 118-95, 273. 118-95, 3894, autorizado LS, reporta estabilizado. Afirmativo, autorizado LS, reporta estabilizado, obrigado. Alguma possibilidade de coordenar com o Centro Amplio de Bridge pro 6720? Vou lendo inicialmente o guarda-bridge 6720. Na linha da guardando o bridge 6720, obrigado.